terceiro, vem aqui um terceiro pedido de prorrogação do prazo da obra da requalificação do Colégio Brás Garcia de Mascarenhas. A empresa pediu mais uma prorrogação, penso que 101 dias. E face ao exposto, isto os serviços técnicos, face ao exposto não encontramos qualquer fundamento para a concessão de qualquer prorrogação local. O socialista da área, no entanto, será conveniente ter em conta que o auto de demissão do mês de julho de 2019, a adjudicatária ainda tem em sua posse de adiantamento 245.721 euros relativamente ainda não reembolsados. Isto é, a empresa teve direito, como está no contrato, a uma garantia bancária para cobrir este, porque nós poderíamos ir até 30% de adiantamento. Penso que foi 25% e por isso temos uma garantia bancária. Se a empresa hoje rescindir, nós acionamos estes 200 e tal, voltam à Câmara Municipal. É esta a proposta, é a não prorrogação do prazo legal. As pessoas assumiram compromissos e por isso... Eu não sei qual é a votação, eu voto contra a prorrogação do prazo. Eu também. Agora, o que eu quero dizer é, relativamente ao assunto em apreciação, e tendo em atenção que há uma contradição clara entre os fundamentos aduzidos pelo construtor e o contraditório dos serviços técnicos da autarquia, e face às inúmeras intervenções por mim efetuadas sobre esta matéria, uma pergunta única e simples se importa. O que pretende o Sr. Presidente fazer, que há muito já devia ter feito, para definitivamente resolver este problema? Se tivessem sido aplicadas coimas atempadamente, tal como consta no contrato, não estaríamos hoje aqui a falar sobre como dirimir este problema.